Meu nome é Robert Wiener. Meu apelido é Bob. Eu sou canadense. Eu sou engenheiro. Eu trabalho na Telecomsat do Canadá há 8 anos. Eu trabalho em vendas. Vou para Campinas para trabalhar lá. Já tenho meu visto de trabalho. Tenho 35 anos. Sou casado e tenho 2 filhos. Um filho de 8 anos e uma filha de 5. Minha família vai chegar em dezembro. Vamos morar aqui alguns anos. Estamos contentes. Eu gosto do Brasil.